nossa data especial. Entre na folia, aproveite o carnaval. Se você se der bem, pense em se proteger. Coloque a camisinha para não se arrepender. Ai de você, ai de você. Se não se proteger, vai dançar. Camisinha antes, durante e depois da folia. Assim sua fantasia fica perfeita e a sua saúde também. Ai de você, ai de você. Secretaria Estadual de Saúde, Governo de Alagoas. Dançar.